37 graus na Califórnia brasileira. Forte consumo de drogas. Fuga em massa na FEBEM. Rebelião na Vila Branca. Cresce a violência. Clima tenso, quente, inseguro e violento, interior de Sampa, se identifica. Ribeirão Preto no início, uma cidade pacata, forte no café, fé e na cana de açúcar. Hoje luta constante, pessoas armadas distante da paz. Treta demais, droga de sobra gera violência urbana. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pessoas. Dois viciados, um PM, um operário e uma vagabunda. Círculo de personagem deu uma história real, cotidiano. Ribeirão prestando sem ficção. Não. Nenhum irmão, nunca jamais será esquecido. As terças fez com um detento sangue bom, mas que levou prejuízo. Eu fico na minha, tu faz o mesmo, fica na sua, não tem segredo. Consciência X atual, quebra o sigilo. Ouço no rádio Morandini, larga a brasa. Ouvidos atentos, tem conhecido na parada. Se liga na fita. Tiros, drogas, grito de desespero. Cada um tem a sua lembrança horrível. Motivo, espaço no tráfico, alguns corpos no chão. E tudo está resolvido. Ouvintes lamentam más, mas não se admiram se a maioria tem os pés no chão e sabe que é rotina. Vítimas que se tornam homicidas da noite pro dia. Por um par de tênis e um boné perde-se a vida. A emoção bate forte no peito, na mira de um oitão, quem tem tem medo. Boca fechada, nada ninguém viu ou ouviu. Cara, fica esperto, estamos em plena guerra civil. Violência urbana, clima quente e violento. A verdadeira face da Califórnia brasileira. Violência urbana, clima quente e violento. Mancou, vacilou, papu, ha, ha. Violência urbana, clima tenso e violento. A verdadeira face da Califórnia brasileira. Violência urbana, clima quente e violento. Mancou, vacilou, papu, ha, ha. A mãe preocupada previne seu filho do perigo que lhe aguarda, seja qual for o seu destino. Eu digo que ela fica esperto com o perigo no cerca. Quem avisa amigo é, e quem não ouve já era. Um pai nosso com uma vela acesa, que Deus os proteja, amém. Temos um longo dia, uma garrafa vazia tombada era de aguardente. Ali fez a alegria do quê? De muita gente. Fim de semana é samba, rap pesou na caixa. Ceva, fumo, farinha, ingredientes da loucura. Chamadas seguidas, o 9092. Delitos, ocorrência, eu tô a fã, eu quero paz. 37 graus, mina pra lá e pra cá. O clima aqui é quente, a moda é roupa curta. Perna, bumbum, busco barriga de fora. É, estamos na Califórnia brasileira. Na trajetória inevitável, se deparar com lamentável. Estado precário que se encontra os bairros, favelas, barracos, se misturam a casa de bloco. Aqui muitos tem pouco, a maioria menos ainda. Clima quente, neurose, nervos à flor da pele. O momento pede calma, mas a molecada pede comida. E aí? Pai de família se liga, primeiro grau incompleto, tenta uma vida digna. Gritaria, brigaria, não esquenta, isso é normal. Alguém se desesperou, não suportou a pressão. Chegamos, estamos na praça, 15 a molecada aspira crack e cola, parte pro mundo do crime. A prefeitura se preocupa em mudar o sambódromo e melhorar o asfalto com acesso ao shopping. Um som no calçadão, vários e vários comentários. É, como foi, quem vai ser o próximo a ser morto? Alto da Boa Vista, Sumaré, Ribeirânia. Playboyzada faz graça, tira racha na avenida. Freguês forte na boca da pedágio da favela. Respeita a malandragem, não vacila nas ideias. Pega, pega, rato cinza tá na área. Um dos causadores da violência urbana. Violência urbana, clima quente e violento. A verdadeira face da Califórnia brasileira. Violência urbana, clima quente e violento. Mandou, vacilou, papu, ha, ha. Violência urbana, clima quente e violento. A verdadeira face da Califórnia brasileira. Violência urbana, clima tenso e violento. Mandou, vacilou, papu, ha, ha. Assim é minha cidade, Ribeirão Preto, dominada pelo clima da violência e do medo. Pilantra morre cedo, 16 não vacilo, 12 não te chama. Cada cabeça seu guia, mete bronca em quadra, se vira, dá seus pulos. Por aqui o cara vale o que tem no bolso. Inimigos todos têm amigos, verdadeiros poucos. Quase ninguém falou, valeu, falei. Violência urbana, clima quente e violento. A verdadeira face da Califórnia brasileira. Violência urbana, clima quente e violento. Mancou, vacilou, papu, ha, ha. Violência urbana, clima quente e violento. A verdadeira face da Califórnia brasileira. Violência urbana, clima tenso e violento. Mancou, vacilou, papu, ha, ha.